como eu amo a tua voz. O senhor não sabe como é bom ouvir tua voz. É a melhor voz que existe no mundo. É o som mais doce que existe. É o som mais forte. É o som mais lindo que alguém pode ouvir. Espírito. Eu pensei, Espírito, há 2000 anos o senhor está aqui nessa terra. Tantas pessoas falando tantas coisas. Nunca ninguém falou. Senhor, Senhor, estou aqui pra perguntar. Quanto tempo nessa maldade a gente vai ter que caminhar? Porque não dá mais para aguentar ver armas e drogas predominando nesse lugar. Saber que a tendência é piorar faz a esperança de muitas pessoas se acabar. Mesmo com tudo isso eu vou vivendo a minha vida, correndo pelo certo e Deus me ilumina. Nosso futuro sem nenhum plano traçado, só correndo contra o tempo, esse é o fato. Como diz o ditado, a vida é uma escola, mas muitas perguntas são totalmente sem resposta. Pra ter uma vida boa ter que estudar. Quando a paz vai reinar, só Deus sabe explicar. Essa é uma das versões que o sistema nos passa. Ibope na TV e a galera desinformada. São muitas coisas que vem nos prejudicando. Eu acho que o final está se aproximando. A violência gera, no mundo inteiro. E ainda nesse mundo que predomina é o dinheiro. Poxa, eu enxergo uma luz. Eu acredito num homem chamado Jesus. Porque tem muitos que lutam por um futuro diferente. Um futuro de paz e amor pra nossa gente. No fundo do poço eu enxergo uma luz. Eu acredito num homem chamado Jesus. Porque tem muitos que lutam por um futuro diferente. Um futuro de paz e amor pra nossa gente. Eu hoje acordei meio confuso. Vejo na televisão notícias do mundo. Violência, guerra, não dá pra aguentar. Meu povo se matando, isso tem que parar. A maioria dos negros aqui são homicidas. As garotas se prostituem nas avenidas. Essa é a desgraça que o governo gera. Famílias embaixo do viaduto se amontoando nas favelas. Só promessa dos prefeitos e deputados. Mais de 500 anos e o negro ainda é escravo. Nas cadeias ou nas favelas somos a maioria. Seguidores de zumbi, rei da periferia. No fundo do poço eu enxergo uma luz. Eu acredito num homem chamado Jesus. Porque tem muitos que lutam por um futuro diferente. Um futuro de paz e amor pra nossa gente. No fundo do poço eu enxergo uma luz. Eu acredito num homem chamado Jesus. Porque tem muitos que lutam por um futuro diferente. Um futuro de paz e amor pra nossa gente. Eu vou chegar e falar de paz e amor e de esperança, para você ajudar o próximo e educar nossas crianças. Porque o mundo gira, gira, pode mudar. Então estude e lute pra sua vida melhorar. Por isso, irmão, eu chego pedindo a união. Esse é um dos caminhos para a evolução. Então se prepare quando a hora chegar, porque Jesus vai voltar e a paz vai reinar. Vou siga a igreja na oração do pastor. Nosso rap não é gospel, mas é no nome do Senhor. No fundo do poço eu enxergo uma luz. Eu acredito num homem chamado Jesus. Porque tem muitos que lutam por um futuro diferente. Um futuro de paz e amor pra nossa gente. No fundo do poço eu enxergo uma luz. Eu acredito num homem chamado Jesus. Porque tem muitos que lutam por um futuro diferente. Um futuro de paz e amor pra nossa gente. Seria possível viver aqui sem Ele? Declare o seu amor. Oh, Jesus. Santo Espírito, eu quero te dizer que eu te amo. Te amo. Eu te amo. Santo Espírito de Deus.